programa. Valeu, João. Valeu, valeu, valeu. RCI FM e o show da manhã. E o show da manhã. Deixa eu dar um bom dia também para o João Lourenço, né, João? João Lourenço e João Predeiro. Mesma rua, né? Alô, celebridade. Alô, Zezé. Dona José, fala um abraço. Zé Preto do Fogão, meu querido. Queria saber o que faço pra agradar o mundo. Se é preciso dar murro em pontas de faca ou não. Se não devo parar os meus passos na beira do abismo. Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto. Já que você diz que eu vou procurar. vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais embora. Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu. Deixa baixinho, deixa Manaus, vem! Mas eu duvido. Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você. Solta a voz, vem! Dizem que a boca fala do que está cheio o coração, mas eu te amo, minha boca diz que não. Eu tô fazendo jogo, mas já me sinto em tuas mãos. Te quero tanto, mas finjo que Beijo, chorando. Juliana aqui na nossa 98. Te beijo chorando. 98,5 RC e FM. Também tivemos Pablo Tomara. Foi pra celebridade. Ela tá sempre ligada junto com a gente. Valeu, celebra. Um abraço da Zezé lá na Rua Itamar. Tá escutando a gente. Manda um abraço pra Caíca, né? Celebridade, a Caíca. Manda um abraço aí pra ela. São clientes lá do Mercadinho J. Ferreira. Alô, seu Duda, um abraço. Um abraço também para o Denis, para o Juliana, Jéssica, Vitor, Neide, toda a equipe aí do Mercadinho J. Ferreira aqui em Ibiranga. Um abraço. Olha, próximo sábado é dia 25, né? É isso, dia 25, sábado, dia 25 de maio. Teremos aí os 133 anos da cidade de Itabaiana. E tem festa lá, viu? Próximo sábado, lá no pátio da Matriz, né? Frente ali à Igreja Matriz, Igreja Católica de Itabaiana. Teremos aí o Luan, né? Vai tocar lá, o Luan Estilizado. A Tati Guerra também vai tocar lá, né? Próximo sábado, lá na cidade de Itabaiana. Show da manhã. Fala em Tati, vamos tocar ela? E a música, pra gente recordar, né? Salva-me. Essa música é daquela banda, né? Foi novela também, né? Rebeldes, né? Na voz da Tati Guerra. O que que eu faço pra mudar? O porquê traz a esperança de que você não vai voltar. Sobrevivo mesmo sem tentar, sem as sinas na garganta. Você não vai voltar. Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé, perdendo a voz. Salva-me do vazio, salva-me da solidão, salva-me desse frio. E depressa vem me salvar. Salva-me da solidão. O mês de junho está chegando e no dia 1º de junho teremos aí o Augusto do Acordeon, viu? É o Arraiá Caribe Bar, isso mesmo, Augusto do Acordeon, dia 1º de junho, vai ser às 20 horas. Entrada, valor de R$5, tá certo? É lá na rua, onde é que fica ali? Lá na rua Pedro Albuquerque Uchoa, isso. Arraiá Caribe Bar. Falou, Augusto, manda um abraço aí para ele, Augusto do Acordeon. Abraçar aí a nossa amiga Tid, né? Abraçar os familiares. Obrigado pela sintonia. Tá acompanhando a gente. Vai ter muito forró pé de serra no dia 1º de junho. Iniciando o mês aí com Augusto do Acordeon. Tocando ao vivo às 20 horas lá no Arraial, viu? No Arraial. Arraial Caribe Bar. Falou da entrada, é R$5. Baratinho, baratinho pra você levar toda a sua família e curtir aí a festa, viu? Um abraço aí a todos lá da cidade de Camutanga. Alô, Leide, um abraço. Um abraço também a Glória, também tá ligadinha lá. Abraço ao Zé Hilton. Não sei se ele tá trabalhando ou tá em casa, mas um abraço pra ele, bom trabalho, se estiver trabalhando, né? Abraço aos nossos ouvintes lá na Vila Quebec. Tem muita gente boa acompanhando a gente também lá na Vila Quebec. Meu bom dia, um abraço. Que está apenas começando, né? Hoje, dia 22, hein? Ah, hoje é dia de Santa Rita de Cássia, né? Hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Hoje é feriado, né? Hoje é feriado naquelas cidades onde tem Rita de Cássia como padroeira, né, do município. Então lá na cidade de Santa Rita, na Paraíba, hoje é feriado lá, né? Lá em Santa Rita. Show da manhã. Daqui a pouco teremos o momento dos esportes aqui na nossa RCI FM 98,5. Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá ligado no Show da Manhã. Tava falando de Bruno e Marrone. Olha eles aí, a nova. A Raiva é Minha, o nome da música. Não me tire o direito de te odiar nesse momento. Não tô te xingando por fora, mas eu tô gritando com você por dentro. Pra não perder minha cabeça. Você está ouvindo Show da Manhã. Você sabe que eu sou trouxa e todo trouxa não tem boa memória. Preciso esquecer esses defeitos que eu te coloquei. E a gente sabe que você não tem. Mas a raiva é minha, eu uso como eu quiser. Umas bebidas, umas saídas, no meu silêncio até quando eu puder. Preciso esquecer esses defeitos que eu te coloquei, que a gente sabe que você não tem. Mas a raiva é minha, eu uso como eu quiser. Umas bebidas, umas saídas, só não perdoo quando você quer. Até quando eu puder, preciso esquecer esses defeitos que eu te coloquei, que a gente sabe que você não tem. Mas a raiva é minha, eu uso como eu quiser. Umas bebidas, umas saídas, só não perdoo quando você quer. Entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. As últimas informações sobre o seu time preferido. O nosso esporte amador. E os últimos resultados dos campeonatos. Juiz apita o início do nosso bate-papo. Está no ar, Momento do Esporte. Show da Manhã com o Momento do Esporte com DJ Adilson. Momento do Esporte. Pois é, Momento do Esporte agora aqui na nossa RCI FM 98,5. São exatamente 11 horas e 22 minutos. 11 e 22. Um abraço aos nossos ouvintes ligados aqui na nossa programação. Momento do Esporte. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul iniciou nesta terça-feira a Operação Cartão Vermelho, que tem o intuito de quebrar a organização criminosa voltada à prática contra a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Foram quase 2 anos de investigação, onde foi constatado que se instalou na Federação de Futebol do Estado uma organização criminosa. Ou seja, eles desviavam dinheiro tanto do Estado quanto da Confederação Brasileira de Futebol em benefício próprio e de terceiros. Uma das formas de desvio era a realização frequente de saques em espécie de contas bancárias da Federação, em valores não superiores de R$5.000, para não alertarem aos órgãos de controle que depois eram divididos entre os integrantes do esquema. Nessa modalidade, também foi verificado que os integrantes da organização criminosa realizaram mais de 1.200 saques que não ultrapassavam o montante de R$3 milhões. A organização criminosa também possuía um esquema de desvio de diárias de hotéis pagos pelo estado do Mato Grosso do Sul em jogos do Campeonato Estadual de Futebol. A prática consistia em devolver para os integrantes do esquema parte dos valores cobrados naquelas contratações, seja de serviços ou de produtos que eram efetuadas pela Federação do Mato Grosso do Sul. Ao todo, os valores desviados no período de setembro de 2018 até fevereiro de 2023, mais de 6 milhões de reais. A Operação Cartão Vermelho é voltada para o cumprimento de 7 mandados de prisão preventiva, além de 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. E até agora foram apreendidos mais de 800 mil reais. O nome da operação Cartão Vermelho é autoexplicativo e faz uma alusão ao instrumento utilizado pelos árbitros para expulsar os jogadores que cometem faltas graves durante as partidas de futebol. Agência Rádio Web com informações sobre a manipulação no futebol brasileiro, Daniela Esperon. Show! Show de bola! A gente vai passar os resultados do jogo de ontem, né? Jogos de hoje. Hoje tem, né, Juninho? Um abraço aí pra ele. Tá acompanhando a gente. RCIFM 98.5. Nesse time só tem fera. O jogo em São Januário nesta terça-feira pela Copa do Brasil foi para cardíaco. Embora o Vasco tenha conseguido a classificação nos pênaltis diante do Fortaleza, o Cruz Maltino sofreu, esteve atrás no placar duas vezes e conseguiu 3-3 no tempo normal, o que levava a decisão da vaga para os pênaltis. E apoiado pelo seu torcedor nas penalidades, 5-4 para os cariocas, que festejaram muito essa classificação, como explica o técnico interino Rafael Paiva. A gente falou muito aqui sobre equilíbrio, sobre a gente estar bem postado defensivamente ali nos jogos. Eu acho que a gente conseguiu atingir, né, esse objetivo. A gente conseguiu dar um pouco mais de confiança para os atletas. É um grupo muito experiente, muito calejado, mas mesmo assim precisava nesse momento de confiança. E eu acho que a gente conseguiu no jogo de lá contra o Fortaleza. Sofremos, mas viemos com um resultado que nos manteve vivo. E o jogo contra o Fortaleza aqui, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu o objetivo principal, que era a classificação. Lutamos muito e conseguimos a classificação. Outro que conseguiu avançar às oitavas foi o Red Bull Bragantino, que venceu o Souza da Paraíba por 3-0. Nesta quarta, mais jogos da Copa do Brasil. O Botafogo vai ao Barradão encarar o Vitória e tem a vantagem, já que venceu na ida por 1-0. Mas para o meia Tietê, o Alvinegro precisa saber jogar com essa vantagem para não ser surpreendido. Óbvio que a gente não pode entrar também falando que tá 0-0, porque tem que saber jogar o jogo, né? Um jogo decisivo, de mata-mata, ter se preparado para chegar lá e ter um bom resultado, né? Não jogar com essa vantagem desde o início. Óbvio, saber administrar quando tiver que ser administrado, mas a nossa intenção e toda a preparação foi feita pra gente conseguir mais um bom resultado, né? Ainda nesta quarta tem Fluminense Sampaio Correia, e esse jogo vale destacar que a arbitragem é toda feminina. Algo inédito na Copa do Brasil. Tem Amazonas e Flamengo, com o rubro-negro tendo a vantagem, já que venceu por 1-0 no Rio de Janeiro. Corinthians e América de Natal, dentro da Neoquímica Arena, primeiro jogo 2-1 para os paulistas. O Atlético Goianiense recebe o Brusque e tem a vantagem. Já o Atlético Mineiro visita o Sport em uma situação bem confortável, já que fez 2-0 na ida. Portanto, pode perder por até um gol de diferença. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon. Você está ouvindo Momento do Esporte. Exatamente 11 horas e 30 minutos agora, 11 e meia, né? A Daniela já falou sobre os confrontos ali, mas não passou de horário, né? Então vamos recapitular aqui a Copa do Brasil, né? Atlético Goianiense e Brusque, às 7 da noite, tá? Fluminense em São Paulo Corrêa, também às 7. Vitória em Botafogo, também às 7 horas. O jogo do Grêmio Operário foi adiado, o Atlético Paranaense e Piranha também adiado. Corinthians e América, às 20 horas. Corre até Mineiro Galo, né? Às 20 horas. Amazonas e Flamengo, às 21 horas e 30 minutos. No Brasil Internacional, esse jogo foi adiado, então, por conta dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Futebol é aqui. Então, como eu tava falando, né? Então, aí os horários. O Flamengo joga hoje, né? Tarde, o Flamengo passa, né? A próxima fase da Copa do Brasil. Amazonas e Flamengo, apesar de ser fora de casa, mas o Flamengo aí tem um timaço aí para esse jogo, né, Dinho? Um abraço aí para o Dinho Vidal, lá do Mercadinho Esperança. Olha, teremos a Copa Verde hoje para Paysandu e Vila Nova. Aí, 20 horas, 8 da noite. Amanhã teremos mais Copa do Brasil, certo? Botafogo de São Paulo e Palmeiras, às 7. Também teremos uma Criciúma e Bahia, às 7 horas. Cuiabá e Goiás, às 7h30. Ceará e CRB, às 9h30 da noite. São Paulo enfrenta aí, recebe, né, o Águia de Marabá às 9h30 da noite. Então, portanto, manda um abraço aí para o Antônio lá no frigorífico, tá ouvindo a gente. São Paulo entre campo amanhã, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem o Bahia, que é o time aqui do Nordeste, né, do nosso Nordeste. Cuiabá, destaque aí para o Davidson, tem aquela toda história dele aí, enfim, né, me parece que o Davidson já saiu do Bahia, do Cuiabá, né, parece que sim. Mandar um abraço aqui para o Marquinhos Corintiano, nunca mais veio, né? Tá trabalhando. Vamos aguardar aí uma folguinha dele, enfim. Ele disse que sempre quando puder, ele tá por aqui. Abraçar o Paulinho também. Nesses últimos dias tá trabalhando também. É o Paulinho do Santa Cruz, né? Me parece que esse final de semana parece que tem treino, né? Tem treino e tem. Não sei se tem algum amistoso, mas daqui a pouco a gente vai saber. Alô, Totó do Cruzeiro, um abraço aí nosso amigo Totó, né? Um abraço aí pra ele, tá sempre acompanhando a gente. Valeu, Totó, um abraço. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Cadê o Luciano Silva, hein? Mas rapaz, deu não, né, Luciano? Pela Copa do Brasil ontem, o Souza levou 3 a 0, perdeu aí para o Red Bull Bragantino do nosso amigo Rodoc. Nós somos o Souza Esporte Clube. Nós somos o eterno campeão. O Red Bull Bragantino joga muito, né? É um jogo muito truncado. Os caras são uns guerreiros mesmo, né? Acho que seria muito difícil o Souza passar pelo o Red Bull Bragantino, né? Infelizmente digo porque é da Paraíba, é nós aqui, né? Estamos no estado vizinho, né? Que é a Paraíba. A gente torce aí para os nossos amigos mais próximos, né? E mais aí, o Red Bull Bragantino é muito mais time, né? Então o Souza perdeu por 3-0, Luciano Silva. No peito e na raça, com a bola no pé, já tendo a certeza de olé. RC7 CIFM 98.5. Nesse time só tem fera. Manda um abraço aqui para o Josa do Bolo. Moreninha que estás dominando, desacatando agora pelo intruso. Esporte joga hoje, hein, contra o Atlético Mineiro, viu, Josa? Desacatando agora. Alô, Torreira, lá na oficina, tá nos ouvindo a gente também. Valeu, Torreira, também torcedor do esporte. Vai ser às 8 da noite, é bom que é cedo, né? Bom, né? É pela Copa do Brasil, hein? Você está ouvindo Momento do Esporte. Futebol local. Futebol local. Hoje teremos Ponte Preta de Juripiranga. Aliás, esse já foi o resultado de ontem, né? Aliás, Ponte Preta de Juripiranga e Elite de Macaparana. A Ponte Preta de Juripiranga perdeu por 1-0, viu? Falando de futsal, Copa Juripiranga de futsal. Então, esse foi o resultado. Um abraço para o Davi, Davi Montagem, montagem e desmontagem de móveis é com ele, viu? Nosso amigo Davi, né? Davi do Riachão. Valeu, Davi, um abraço. Obrigado aí pela companhia. Alô, Vino, lá na loja Móveis lá, um abraço para o nosso amigo Vino, também a Gisele que atende lá, né? Fica bem pertinho ali, é a panificadora São João. Valeu, obrigado aí pela sintonia. Acompanhando a gente também, né? Perdido aqui o hino do Flamengo. O Flamengo vai jogar ainda, mulher. O hino do Flamengo. Só um pouquinho, só um pouquinho. O Flamengo hoje ganha. Essa é às 9:30, Amazonas e Flamengo, pela Copa do Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Fala do Flamengo, o Matheus passou pra mim aqui que o time da virada é o Flamengo. Será? Mas assim, esses números, ele me disse que esses números já tem uma estatística, né? Eu não lembro aqui qual o ano que ele me falou. Até hoje, né? Então o time da virada é o Flamengo. Aí eu pergunto, e qual o time da virada atualmente? Quando surge é o Palmeiras. Imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Show, show de bola. É aqui. As últimas do esporte. Olha, candidato à bola de ouro, o Rodri entra na mira dos gigantes europeus, hein? Olha, os escolhidos, a UEFA define palcos para as finais da Champions League 2026-2027. Sereias da Vila em Campo, hoje tem estreia do Santos no Paulistão. Tô falando de futebol feminino e quando o assunto é estadual, as sereias têm experiências pra ficar de olho. Olha, falando aqui sobre a eliminação ontem, né? Dia 21 da Copa do Brasil, o Fortaleza soma sua quinta derrota em disputas de pênaltis nas últimas seis decisões. Nas penalidades, o Vasco acertou todas as cobranças, enquanto o Kevin teve seu chute definido por Léo Jardim, tirando o leão da competição. Foi muita emoção esse jogo aí, viu? Pois é, o Vasco passou, rapaz, da Copa do Brasil, tirou o time nordestino aí, o Fortaleza, com muitas emoções. Como disse a Daniela, né? Jogo pra teste cardíaco, né? Olha, falando do Cruzeiro, o Cruzeiro breve pode avaliar uma certa proposta, né? Para fazer uma contratação bombástica, né? Nesta temporada. E será que o Cruzeiro aí tá apontando, né? E tá pretendendo trazer para o Cruzeiro. Aguardar aí a diretoria do Cruzeiro, né? Cruzeiro esse que o Ronaldinho Fenômeno deixou, né? Comprou e revendeu. Vendeu. Você está ouvindo Momento do Esporte. Olha o hino aí do Chelsea, né? Teremos aí a final, hein? Sábado, dia 1º. Ser transmitido aí pela TNT e o Max, né? À 1:30 da tarde do sábado. Rain, Borussia e Chelsea. A Champions League. FM 98.5. Nesse time só tem fera. Momento dos esportes. Apoio de Moura Moda Masculina, na Avenida Nossa Senhora das Graças, número 80, em Ibiranga, Pernambuco. Conheça a nossa loja também no Instagram, @demoura14. WhatsApp, DDD83 98810 2736. Nino Esportes, camisas e artigos esportivos. Informações, DDD83 98761 5756. Show da manhã e o momento dos esportes. Aqui só pra gente terminar, né? Vale lembrar que é hoje quarta-feira. Atenção, Camutanga, jogador Camutanga. Será que ele vai jogar hoje? É versus Botafogo, viu? O jogo vai ser às 7 horas lá no Barradão, né? No caso, o Vitória joga em casa. Joga em casa. Deixa eu ver se já tem aqui a formação. Dia 22, quero lembrar que hoje é dia de Cássio. Hoje é feriado da cidade, que tem Rita de Cássio como padroeira. Estamos já no finalzinho aqui do show da manhã, nossa RCI FM 98.5. Com você todo dia. Joga hoje. Vamos embora. Tá na hora, hein? Tá na hora de pegar o filho. Hã? Eu já toquei um pedacinho. Zé Ferreira, lá da rua São Paulo, flamenguista. O zagueiro do Santa Cruz de Juripiranga também é flamenguista, né? O Matheus. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Tá bom, seja tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, até amanhã. Fui! Você ouviu Show da Manhã com DJ Adilson. RCI-FM, RCI-FM, 23 anos fazendo história. Todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, a RCI-FM abre espaço para a cidadania. Programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entrevistas e muita participação do ouvinte. Com a apresentação de Alberto Dias. RCI-FM, com você todo dia. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja. Não importa o horário. Nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Hoje, 22 de maio de 2024, vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco comigo, Bruno Sena. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no blog do Magno. Deputados do PSB cobraram da governadora Raquel Lira do PSDB nesta terça-feira, dia 21, a reestruturação imediata da atual equipe da Secretaria Estadual de Saúde, incluindo a demissão da secretária Zilda Cavalcante. O apelo ocorre em meio a uma grave crise no setor, motivada pela falta de planejamento da gestão estadual, por uma redução significativa nos investimentos e pela situação crítica nas unidades pediátricas. Os deputados afirmam que a continuidade da secretária Zilda Cavalcante e equipe nos cargos é insustentável e coloca em risco a vida da população. Abre aspas. O que se tem visto é uma completa falta de capacidade para gerir a saúde pública do nosso estado. A população pernambucana está pagando o preço pela má gestão e pela negligência. Exigimos que a governadora tome uma atitude imediata antes que mais tragédias aconteçam. Fecha aspas. Declararam os deputados Diogo Moraes, Rodrigo Farias, Sileno Guedes e Valdemar Borges, em comunicado conjunto. Tá no Estação Notícias. A Prefeitura do Brejo da Madre de Deus, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, preparou uma série de eventos para comemorar os 273 anos do município. As festividades ocorrerão de 23 a 26 de maio no centro da cidade, com uma programação variada que inclui apresentações culturais e shows musicais. Quinta-feira, dia 23, das 10 à meia-noite, o centro da cidade será palco de apresentações culturais, destacando a rica herança local e os talentos dos artistas da região. O evento Brejo Inova também ocorrerá no mesmo horário, trazendo novidades e criatividade em diversas áreas, com demonstrações que mostram o potencial inovador do município. Na sexta-feira 24, show com Felipe Diniz. No sábado 25, tem shows com Tiago Geração e Afina Samba. No domingo 26, tem corte do bolo e shows com Pra Valer, Estilizado e Solange Almeida. As festividades contará com o encontro de jipeiros de sexta a domingo. Tá no Diário de Pernambuco. As inscrições para o concurso público da Polícia Científica de Pernambuco estão abertas. São 213 oportunidades destinadas aos profissionais graduados em variadas áreas. As remunerações podem chegar até R$10.622,86. As inscrições deverão ser realizadas até às 14 horas, horário de Brasília, do dia 3 de junho de 2024, no site institutoaocp.org.br. As vagas são para o cargo de agente de medicina legal, graduado em qualquer área de atuação, médico legista, formação em medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina e perito criminal, com oportunidades para diversos campos de atuação: engenharia, química ou química industrial, farmácia, ciências biológicas ou biomedicina, ciências da computação ou sistemas de informação, ciências contábeis, geologia, física, odontologia e medicina veterinária. Você acabou de ouvir Rádio Notícias. A RCI-FM apresenta Apoios Culturais, o espaço dos que incentivam a comunicação. Olá, pessoal, passando aqui para deixar um recadinho importante de Tânia Mello do Cantinho do Empréstimo. Para quem tá pensando em fazer um empréstimo consignado, sabia que você pode tirar mais de 20 mil no empréstimo consignado? Isso mesmo, até 20 mil reais. Está com dúvidas? Fale com quem entende. Vocês já sabem de quem estou falando, é dela mesmo. Tânia Mello do Cantinho do Empréstimo. Telefone DDD 83 99115 4452. Tire suas dúvidas e, se preferir, faça uma visita ao nosso escritório na rua Frei Serafim, por trás da Igreja Católica, em Pedras de Fogo. Não cobramos taxas extras. Também fazemos empréstimos para aposentados não alfabetizados. Se você não assina, não tem problema. Fale com a Tânia Mello e realiza o seu sonho. Conceito, altas definições e a credibilidade de Márcio Parabólicas consiste em você assistir seu programa de TV preferido. Aqui temos receptores Kids Vivences, onde você tem 70 canais e 2 anos de garantia 100% livre. Temos troca expressa se der problema. Dispomos de antena externa digital, a popular espinha de peixe, transferência de antena e acessórios, vendas de TV Box e receptor de canais alternativo. Trabalhamos também com energia solar e rede elétrica. Estamos na Rua Espírito Santo, número 1041, de frente ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, em Juripiranga, Paraíba. Informações, Márcio, 83-987-24-7517 e Rayane, 83-988-12-0651. Falcar, troca de óleo, suspensão, freio, balanceamento, alinhamento, cambagem de pneus, injeção eletrônica, retífica de motores e muito mais. Seu veículo em boas mãos. Estamos na Avenida Brasil, de frente à garagem da Prefeitura de Juripiranga. Saída para Itabaiana, fone 83-988-05-4417. Esquina Jeans. Aqui você encontra moda masculina e feminina. Camisas, calça jeans, malha, moletom e rasgada. Blusões, shorts, cuecas e moda íntima feminina. Também temos a melhor seleção de peças esportivas para ambos os sexos. Você gosta de malhar? A Esquina Jeans é o ponto certo para você ficar bem vestido. Estamos localizados na Rua Espírito Santo, número 211, e na Feira Livre de Juripiranga, nas quarta-feiras, em frente a Damião Eletrônica. Dividimos suas compras no cartão de crédito e aceitamos Pix. Esquina Jeans, organização Toca e Glória. Moderno, amplo e com uma grande variedade que toda dona de casa gosta. É o Supermercado São José. Laticínios, bebidas, higiene e limpeza, mercearia, enlatados, cereais, açougue, frios e muito mais. Venha conferir nossas ofertas. Instagram, arroba Supermed, _ São José. Nossa localização é Avenida Brasil, em Juripiranga, Paraíba. Supermercado São José, o mais barato da cidade. Na hora de abastecer o seu veículo, vá direto ao Posto Santana, onde você dispõe de álcool, diesel e gasolina da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Frentistas treinadas para oferecer um atendimento rápido e confiável para você. Localizada na PB 66, na saída de Juripiranga, ao lado do restaurante Santana. Conveniência. Atenção, você taxista e mototaxista. Venha fazer parte do programa Cartão Fidelidade do Posto Santana. Faça seu cadastro e ganhe descontos especiais. Posto Santana, combustível de qualidade e bom atendimento. Vem aí em Ipiranga. China Família, comida chinesa e japonesa. Teremos delivery, organização Enilson e família. Alô, cliente amigo. Você está cansado de ir em vários lugares para comprar o que você precisa? Não se preocupe com isso e economize tempo. No Atacadão da Miudeza você encontra os mais variados produtos em um só lugar. O Atacadão da Miudeza fica localizado na Avenida Brasil, 148, em Juripiranga. Quer ficar por dentro das nossas promoções e novidade? Siga-nos nas nossas redes sociais. Atacadão da Miudeza. Variedade é nosso forte. Você vai chamar de sogra. Vem aí, O grande festival de prêmios em prol da construção do Salão da Capela de Nossa Senhora das Graças de Ibiranga. Dia 26 de maio. Primeiro prêmio, Air Fry, batedeira e liquidificador. Segundo prêmio, tanquinho e Air Fry. Terceiro prêmio, tanquinho e liquidificador. Quarto prêmio, fogão e Air Fry. Quinto prêmio, TV e ventilador. Cartela por apenas R$10. Haverá sorteio pelo número da cartela no valor de R$200 no intervalo da chamada do bingo. Procure um dos nossos colaboradores e compre sua cartela. Não perca esta oportunidade e colabore também com a construção do Salão Social da Capela Nossa Senhora das Graças de Ibiranga. Dia 26 de maio, em frente à Capela de Nossa Senhora das Graças, Distrito de Ibiranga. Michele Modas, a loja que veste você. Artigos femininos, masculinos e infantis. Trabalhando com as mais populares marcas e muitas opções em blusas, bermudas, camisas sociais e esportivas, saias, vestidos, macacão, casacos, bolsas, carteiras, cintos, joias folheadas, bonés, óculos e perfumaria. Aceitamos todos os cartões de crédito. Michele Modas, a loja que veste você. Situada no Largo do Pará, em Juripiranga. Fone 83-3289-1097. Organização de Elianice Maris. Frigofrango, higiene, qualidade e preço baixo. O Frigofrango está cheio de novidades para vocês. Estamos aberto aos domingos das 6 às 12 horas. Fique ligado em nossas redes sociais, na nossa página no Instagram e Facebook, que toda semana temos ofertas. Temos produtos de alta procedência, frios, carnes bovinas, aves selecionadas, peixe, produtos para restaurantes, lanchonetes e muito mais. Frigofrango, um ambiente super confortável e aqui você encontra os melhores preços da cidade. Aceitamos todos os cartões. Faça seu pedido através do nosso WhatsApp 83 981 66 64 15, Rua Antônio Gomes Coutinho 212, em Ipiranga. Nova Técnica, assistência técnica para celulares, computadores e notebooks. Oferecendo, além de conserto, produtos e serviços como capa para celular, películas, fone de ouvido, carregadores, recarga Free Fire, caixinhas de som, mouse, teclado e muito mais. Dividimos em até 6 vezes sem juros no cartão. Também temos para você empréstimo no cartão de crédito com menor juros da região. A loja fica localizada em Ibiranga, próximo ao Mercadinho Barbosa, na Praça Central Box 10, em Juripiranga, e em Camutanga, próximo a Animotos. Estamos esperando por você. ATS Construção e Incorporação traz para você o Portal Juripiranga. Loteamento totalmente regularizado em uma das melhores áreas de Juripiranga. Lotes comerciais e residenciais, com água, energia elétrica e iluminação pública. Lotes a partir de R$22.000. E parcelas mensais a partir de apenas R$175. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Não perca esta grande oportunidade. E lembre-se, parcelas a partir de R$175 mensais. Realização TS Construção e Incorporação. Fone WhatsApp DDD 81 99438 5514. Assistência Familiar São Luís. Atenção, seja você também um associado São Luís. Estamos ansiosos para recebê-los em nosso novo endereço, Avenida Brasil, 287, Juripiranga, Paraíba. Junte-se a nós nessa jornada de cuidado, assistência e proteção familiar. Venha viver a experiência São Luís. Há mais de 20 anos cuidando de você e da sua família. Você pode contar com a gente. Alô, ouvintes da RCI FM 98,5. Aqui quem fala é a jornalista Gil Costa. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, com o programa Gil Costa em Ação, levando até você as melhores informações, com profissionalismo e credibilidade. Conto com a sua audiência. RCI FM, com você todo dia. 12:04. Todos os domingos, às 21h, você ouve o programa Espírita Semear, aqui na RCI-FM 98.5. Fique ligado, a cada semana, um novo programa feito especialmente para você. Madeireira e material de construção Nova Canaã. Tudo para sua construção em geral. Temos madeiras, tintas, telhas, tijolos, areias, caixas d'água, cerâmicas, material elétrico e hidráulico, ferragens e entre outros. Avenida Liberdade, número 46, próximo a Emater, em Juripiranga. Contato 839-8610-0899. A entrega é totalmente grátis. Dividimos suas compras em todos os cartões. Madeireira e material de construção Nova Canaã. Tudo em um só lugar. Não percam as nossas grandes promoções de reinauguração. Caldo de cana Serra Negra. Venha saborear o nosso delicioso caldo de cana. Também temos salgados, pastéis fritos e de forno, coxinhas e entre outros. Temos bolos, refrigerantes e água de coco. Estamos localizados na saída para Itambé, na rodovia PE-75, em frente ao posto Serra Negra. Também vendemos inhame, batata e macaxeira. Caldo de cana Serra Negra. Organização Galego do Bolo. A Centecel, pensando no conforto dos seus clientes, agora está em novo endereço, na Avenida Brasil, ao lado da Clique.com, agora com mais espaço e comodidade, e com a mesma qualidade de sempre. Centecel, temos tudo para o seu celular, assistência técnica e acessórios. Venha nos visitar, agora em novo endereço, na Avenida Brasil, ao lado da Clique.com. Confie seu aparelho celular a um profissional comprometido com você. Centecel, tudo em um só lugar. Fone 98701-0757. Centecel, profissionalismo em primeiro lugar. Na Avenida Brasil, ao lado da Clique.com. No Salão Ivanildo Cabeleireiro, você se sente em casa. Atendimento personalizado. 20 anos fazendo cortes masculinos de todos os tipos. Com profissionais com cursos e constante aperfeiçoamento. Aberto todos os dias, de 8h às 21h. Atendimento a domicílio. Basta ligar. Ivanildo Marinho, 987-25-4205. Evandi, 987-55-96-53. Ou Fernando, 988-19-72-82. Salão Ivanildo Cabeleireiro. Avenida Brasil, 183, bem no centro da cidade. 98. ZYL 836, em 98,5 MHz. RCIF, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga, Itambé, Pernambuco, Brasil. Está entrando no ar mais um campeão de audiência. Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News. Rádio News. Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News. Olá, tudo jóia? Já estamos com mais uma edição no ar do Rádio News. Eu sou Aline Mota, hoje é quarta-feira, 22 de maio, e estamos já prontinhos para guiá-los através das melhores manchetes, as mais importantes para o seu dia. Então fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e do mundo dentro do Rádio News. Vamos então às nossas notícias do dia. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. O Ministério dos Transportes e o Conselho Nacional de Trânsito, Cotran, publicou na última segunda-feira, dia 20, uma deliberação para interromper por 90 dias os prazos de processos e serviços ligados ao Sistema Nacional de Trânsito, SNT, no Rio Grande do Sul. A decisão foi motivada pelo desastre ambiental que assola o estado e que paralisou os sistemas do Detran do Rio Grande do Sul. A interrupção vale para serviços em renovação da CNH, licenciamento de veículos novos, transferência de veículos usados e interposição de recursos de multa. Todos que tiverem com prazos vencidos desde 19 de abril serão alcançados pela deliberação, de modo que os condutores que não conseguiram regularizar sua situação perante ao Detran de Rio Grande do Sul poderão fazê-lo quando os prazos forem retomados. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior, Camex, aprovou na última segunda-feira a resposta para zerar o imposto de importação de três tipos de arroz. Com isso, dois tipos de arroz não parbolizados e um tipo polido brunido foram incluídos na lista de exceções da tarifa externa comum, LETEC. A medida atende um pedido do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Campanha Nacional de Abastecimento CONAB, para evitar que a oferta nacional do produto seja comprometida pelas enchentes do Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 70% da produção nacional. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Mais de 17 mil famílias gaúchas atingidas pelas chuvas podem pedir a suspensão do pagamento de financiamento do Minha Casa Minha Vida por até 6 meses. A portaria do Ministério das Cidades, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira, dia 20, permite que teve a sua habitação localizada no Rio Grande do Sul financiada com recursos do Orçamento Geral da União se beneficie da pausa de 180 dias no pagamento das prestações. Durante o período de suspensão, não haverá cobrança de juros ou multa, sendo aplicada apenas a atualização monetária oficial. As parcelas suspensas serão pagas ao final do contrato, aumentando o número total de prestações. A medida não se aplica às parcelas devidas em atraso. O Ministério das Cidades já havia suspendido pelo menos prazo para os pagamentos dos financiamentos de imóveis do Minha Casa Minha Vida ou do Procotista utilizando recursos provenientes do FGTS. Rádio News. O plenário do Senado poderá votar na terça-feira, dia 21, a urgência para a votação dos projetos que tratam da reoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para os municípios. As informações são da Agência Senado. De autoria do senador Efraim Filho, do União de Pernambuco, o projeto de lei mantém para este ano a cobrança previdenciária de 1% a 4,5% sobre a Receita Bruta. O projeto estabelece aumento gradual da alíquota a partir de 2025 até chegar a 20% em 2028. Os dois projetos devem ser votados no mesmo dia, segundo Efraim Filho. A expectativa é que, aprovada a urgência, esse tema seja levado já direto ao plenário. O relator já está designado, é o senador Jacques Wagner, líder do governo. Então, a expectativa é que, havendo essa construção, na terça-feira possa ser votado. É uma semana de marcha dos prefeitos, inclusive. Então, seria um gesto também do Congresso Nacional com os municípios brasileiros que sabemos estão com as suas finanças esgotadas. Sobre a reoneração dos municípios, o senador afirmou que a proposta depende de ajustes. Os prefeitos querem continuar recolhendo a cobrança de 8% neste ano, com elevação de 2% até 2027, quando a cobrança chegaria a 14%. As informações são da Agência Senado. Locução, Lívia Azevedo. Rádio News. As vendas de produtos do agronegócio brasileiro para o exterior somaram US$15,240 bilhões em abril de 2024, valor 3,9% maior que os US$14,670 bilhões exportados no mesmo mês de 2023. Os dados são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo a pasta, o resultado de abril deste ano corresponde a 49,3% do total de exportações brasileiras deste mês. O cenário foi influenciado principalmente pelo aumento do volume embarcado, que subiu 17,1%. Já em relação aos preços médios dos produtos agropecuários, houve queda de 11,3%, o que impediu um registro ainda mais expressivo no valor das exportações em abril. Entre maio de 2023 e abril de 2024, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram 168 bilhões 360 milhões de dólares, uma expansão de 4,7% em comparação com 160 bilhões 860 milhões de dólares exportados nos 12 meses imediatamente anteriores. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, soja, açúcar, carne bovina in natura, café, algodão e celulose são os produtos que mais contribuíram para o crescimento das exportações no mês. O principal destaque é a soja, por ser responsável pela maior parte das exportações do agronegócio. Ao todo, o Brasil exportou 14 milhões e 700 mil toneladas do grão, um aumento de 362 mil e 400 toneladas na comparação com abril de 2023. A China é o principal importador da soja, responsável pela compra de 10 milhões de toneladas a 4 bilhões 290 milhões de dólares. A venda geral de grãos brasileiros para outros países atingiu um volume de quase 18 milhões e 500 mil toneladas no mês passado, um aumento de 6,7% em comparação com 17,3 milhões de toneladas em abril de 2023. Já as exportações de carne atingiram 2 bilhões 210 milhões de dólares em abril de 2024, um aumento de 27,5% se comparado ao mesmo mês do ano passado. Destes, pouco mais de 1 bilhão de dólares foi de carne bovina. O volume é recorde para os meses de abril e o motivo é a quantidade exportada para atender a demanda chinesa. Outro destaque é o complexo sucro-alcooleiro, que em abril de 2024 também passou da casa de 1 bilhão de dólares com as exportações. É a primeira vez na série histórica que o setor ultrapassa a cifra de 1 bilhão em vendas para outros países. O aumento em relação a abril de 2023 foi de 77,6%. Reportagem Paloma Custódio. Rádio News. Os enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem estão próximos de conseguir virar mais uma página de um capítulo que parece não ter fim. Após atingir o número suficiente de assinaturas para iniciar o debate no Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 19/2024, que vincula o piso da enfermagem a uma jornada máxima de 30 horas semanais de trabalho, segue em andamento no Senado Federal. Na opinião do presidente do Sindicato Profissional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, o SATEMP, Francis Herbert, esse resultado mostra que os profissionais da enfermagem estão cada vez mais empenhados em cobrar o que vem sendo estabelecido para a categoria. Diferente de outras PECs que existiram, né, essa vincula a carga horária mínima para que possamos ter direito ao recebimento do piso. A gente sabe hoje que vivemos na saúde sem uma carga horária determinada. A CLT nos remete a 220 horas mês, é muito cansativo. Inclusive, existe já relatos da Organização Mundial de Saúde de trabalhadores. Precisamos manter uma condição para que possamos cuidar bem das pessoas, tratar bem com segurança. E esta PEC, ela nos dá a condição de sobrevivermos e vivermos com muito mais dignidade. Segundo o vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, Daniel Menezes, vincular o piso salarial a uma carga de trabalho de 30 horas semanais já era a proposição inicial, sempre quando era discutido o tema do piso salarial. Ele diz que a medida atende aos anseios dos trabalhadores. E o piso veio para corrigir, ou tentar corrigir parte dessa distorção. Então, a proporcionalidade a 30 horas, ela faz com que os valores, eles tenham um impacto mais positivo no contra-cheque dos profissionais. Próprias diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é que esses profissionais trabalhem no máximo 30 horas semanais, especialmente pela necessidade, né, de estar descansado, para que não trabalhem adoecidos e possam ter uma jornada de trabalho digna. Desde agosto de 2022, foram pautados vários recursos da categoria contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que, entre outras implicações, obrigava os profissionais a cumprirem uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais para o recebimento do piso. E esse tem sido exatamente o gargalo das negociações e reivindicações. Com a PEC 19/2024, que está em discussão no Senado Federal, é que o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e das parteiras teria como base uma jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais. A proposta é de autoria da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Reportagem Lívia Azevedo. Rádio News. Entre os dias 20 e 24 de maio, o Sistema Sebrae promove a Semana do MEI, evento gratuito voltado para quem deseja empreender, se formalizar ou alavancar os negócios. Esta é a 15ª edição do evento, que este ano tem o tema Chega Junto com o Sebrae. A programação inclui atividades presenciais e online, como palestras, oficinas práticas, cursos, webinars, além de networking e histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso. Segundo o gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae, Enio Pinto, o objetivo da Semana do MEI é capacitar e profissionalizar os empreendimentos de pequeno porte. A nossa intenção é profissionalizar ainda mais a condução, a liderança desse pequeno empreendedor. Então vai ter um dia em que a gente vai abordar fortemente as questões ligadas a finanças, num outro a questão de planejamento, num outro a questão de vendas, vendas digitais, inclusive, é atualizar o conhecimento que ele precisa ter para estar à frente desse empreendimento e vir a ter uma possibilidade maior de sucesso. Na edição do ano passado, o Sebrae realizou 856 mil atendimentos em mais de 2 mil municípios e contabilizou mais de 6 milhões e 400 mil visualizações nas páginas da Semana do MEI. Este ano, a microempreendedora individual Sandra de Matos, de Rio Branco, no Acre, já está na expectativa para participar das atividades. Ela é proprietária do Amor Congeladinho, negócio que começou há 5 anos e hoje é sua fonte de renda. A principal expectativa é fazer networking e trocar experiências com outros MEIs. E a Semana MEI vai ter muitos outros empreendedores de nichos diferentes, que trabalham com coisas diferentes, que podem agregar muito aqui para mim. Então essa é uma expectativa minha, né? E poder também, de repente, compartilhar também um pouco de como tem sido o meu trabalho aqui, né? E ele servir também aí de inspiração para outras pessoas, assim como o de outras pessoas vão estar servindo também de inspiração para mim. Segundo o gerente do Sebrae, Enio Pinto, outra vantagem de participar da Semana do MEI é ter contato direto com especialistas e consultores para tirar dúvidas e se capacitar. A dinâmica de gestão de um empreendimento hoje é muito acelerada. Portanto, você precisa estar permanentemente, de forma continuada, assimilando, lapidando, atualizando todos os seus conteúdos, todas as suas ferramentas de gestão para o sucesso do seu empreendimento. Cada unidade do Sebrae nos estados tem a própria agenda de programação. Na mesma semana, o Sebrae Nacional vai promover em Brasília uma palestra e uma oficina por dia, cada uma com um tema diferente. A programação completa e outros detalhes estão disponíveis na página sebrae.com.br/Semana do MEI. Reportagem Paloma Custódio. Rádio News. Uma frente fria deve cruzar todo o estado do Rio Grande do Sul a partir da noite desta quarta-feira, dia 22. Essa passagem deve trazer chuvas mais intensas em algumas localidades do estado, causando acumulados durante todo o período, aponta o meteorologista do IMET, Heráclio Alves. Após a passagem dessa frente fria, Heráclio Alves informa que está prevista a passagem de outra massa de ar fria e seca de origem polar. Além de deixar o céu com poucas nuvens, ela favorece um acentuado declínio das temperaturas. Após a chuva, vem as baixas temperaturas aí praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. No sábado pela manhã, as mínimas podem ficar até abaixo de 5 graus em vários pontos, né, com chance de geadas em várias localidades. Pontualmente, as temperaturas podem ficar até próximo de 0 graus, ou seja, aquelas localidades onde já foram afetadas pelas chuvas aí do início de final de abril e durante o início de maio. Ainda continua aí com essa condição bastante delicada, então com essas chuvas que vem agora. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informa que estão sendo repassados recursos para os municípios do estado, a fim de ajustar os espaços de convivência das pessoas que estão desabrigadas. Muitas pessoas perderam as suas casas, perderam tudo, E nós temos essas pessoas em abrigos nesses momentos, muitas estão desalojadas, estão não em abrigos, mas estão na casa de parentes, de amigos, mas muitas estão em abrigos públicos, então nós estamos trabalhando aí para poder ajudar a dignificar, a qualificar esses abrigos. No Rio Grande do Sul, 464 municípios foram atingidos por chuvas intensas. Entre os municípios afetados estão Alegrete, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Porto Alegre. Foram registradas mais de 72 mil pessoas em abrigos e cerca de 581 mil desalojadas no estado. As informações são da Defesa Civil Gaúcha. Reportagem Natália Guimarães. Rádio News. Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já. Rádio News. Informações direto de Brasília. A paixão pela música. Alô, amigos da RCI-FM, aqui fala Anjos da Silva. E todo domingo eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo domingo a partir das 16h, aqui na RCI-FM 98,5. Não perda! Bodega do Maguila. Se liga no trânsito. Dicas para um trânsito melhor. Não responda a provocações. Caso você seja desafiado no trânsito ou receba qualquer tipo de provocação, apenas ignore. Lembre-se de que gentileza gera gentileza. Portanto, mesmo que o outro condutor não seja gentil, retribuir com grosserias no trânsito não fará com que ele mude de postura. Se liga no trânsito. Dicas para um trânsito melhor. Você está ouvindo RCI-FM. RCI-FM. Eu adoro. 12:26. 98. RCI-FM 98.5. Dicas de economia. Peça indicações. Pedir indicações te ajuda a fazer escolhas com o melhor custo-benefício. Dicas de economia. Seu problema com bebidas está se tornando cada vez mais sério. Você deve procurar o AA de Juripiranga, com reuniões terças, quintas e domingos, a partir das 19 horas. Alcoólicos Anônimos de Juripiranga, localizado na Avenida Brasil, próximo à Igreja Matriz. AA de Juripiranga, você deve nos procurar. 9, 8, 5. Rádio News, tudo o que acontece em primeira mão. Primeira mão. Estamos de volta com o Jornal Rádio News. Rádio News, informações direto de Brasília. Gabigol no Cruzeiro? Gabigol só tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. O Cruzeiro de Minas cogita pagar uma compensação financeira para ter o atacante em julho. A informação foi dada pelo jornalista Tir Fernandes. Rádio News. O Grêmio avançou em uma negociação para contratar o zagueiro Jemerson, de 31 anos, do Atlético Mineiro. Os prejuízos gerados pela enchente preocupam a direção gremista, mas ainda assim negócio tem boas chances de ser finalizado de forma positiva. Jemerson tem contrato com o Galo somente até o fim de 2024 e é titular da equipe alvinegra mineira. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Empresário de Rony foi procurado pelo Cruzeiro para avaliar a possibilidade de uma transferência para BH. No entanto, a equipe mineira ouviu os representantes do atleta que o camisa 10 não tem intenção em deixar o Palmeiras neste momento. Rony está no Alviverde desde 2020, quando foi trazido do Atlético Paranaense. O jogador tem um contrato com o Palmeiras até o final de 2026. Rádio News. E Missinho, um dos grandes responsáveis pelo boom da música baiana na década de 80 e pelo surgimento do chiclete com banana, morreu recentemente aos 64 anos. De acordo com a família, o cantor deu entrada no Hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio, com uma crise renal. Ele ficou 15 dias internado e teve o quadro agravado devido à diabetes. Antes disso, Missinho já tinha ficado hospitalizado 3 meses no Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas e no Hospital Sagrada Família. O artista teve falência múltipla dos órgãos e faleceu em decorrência de uma doença degenerativa. Rádio News. E Arthur, de 9 meses, filho de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, recebeu alta hospitalar recentemente após ficar meses lutando contra a síndrome de Patal, uma malformação congênita. Arthur esteve internado desde o seu nascimento e os pais incansáveis não deixavam de contar tudo sobre a saúde do bebê. Obrigada, meu Deus, escreveu Ingra no vídeo em que publicou anunciando a novidade. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur, em casa, escreveu o cantor. Rádio News. E Gabi Prado, ex da Fazenda 10 da Record, deixou os seguidores assustados ao contar sobre o mundo das celebridades. A influenciadora foi questionada por um internauta sobre o que ela encontrou após a fama e o que a mais assustou. 99% das pessoas famosas, subcelebridades, celebridades, são insuportáveis, são de mentira, anunciou a influenciadora. Mas quando eu conheci pessoalmente, a maioria é maldosa e mentirosa, disse. Não me comparo a ninguém, não quero estar em lugares que não condiz com o que eu acredito e é isso. As pessoas mentem, porém não tenho nada a ver com isso, cada um sabe de si, finalizou a ex-fazenda. Rádio News, tudo que acontece em primeira mão. Primeira mão. Mais 200 milhões de reais estão sendo liberados ao Rio Grande do Sul nesta semana pelo Ministério da Saúde. O dinheiro vai reforçar ações emergenciais e de reconstrução depois das chuvas e enchentes que atingiram o estado. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela ministra Nízia Trindade. Segundo ela, os recursos emergenciais ao estado serão de 66 milhões e 300 mil reais, da seguinte forma. Essas ações emergenciais são ações destinadas à farmácia básica na atenção primária à saúde, recursos na ordem de 9 milhões e 800 mil reais. Nós estamos destinando em parcela única para o estado do Rio Grande do Sul, valor de 56 milhões e 652 mil reais para esse enfrentamento das síndromes respiratórias agudas graves. De acordo com a ministra, existem recursos ainda para a reconstrução e fortalecimento do SUS no estado. Um total de 135 milhões e 900 mil reais nessa frente, que não é o recurso emergencial propriamente, mas que são recursos fundamentais todo esse trabalho de fortalecimento do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, entre os 33 municípios gaúchos que vão receber o dinheiro estão Santa Maria, São Gabriel, Santiago e Campo Bom. Com os recursos anunciados nesta terça-feira, ao todo a pasta enviou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais ao estado em recursos, além de 1 milhão e 200 mil doses de vacinas, kits com medicamentos para atender 150 mil pessoas por mês, entre outras medidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Rádio News. As chuvas afetaram a produção de hortaliças e frutas no Rio Grande do Sul. Além disso, os problemas nas estradas continuam dificultando a chegada dos produtos aos consumidores. A avaliação é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a partir de informações de entidades representativas do setor, entre elas as CEASAs, Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul. Conforme a análise, as operações comerciais realizadas na capital Porto Alegre foram impactadas por problemas logísticos que dificultam a chegada dos alimentos até a população. Em Caxias do Sul, por exemplo, as mercadorias até chegam, porém em volume menor, uma vez que muitos produtores foram atingidos. Já com relação à produção de verduras e hortaliças, segundo a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, o cenário em diversas regiões do estado é de impacto negativo pelo longo período chuvoso, com alagamento e elevada umidade com baixa luminosidade. Outro problema é a impossibilidade de realizar o manejo das áreas para reconstrução de canteiros na maior parte do período. Verificam-se perdas de solo, de nutrientes e de matéria orgânica. Na fronteira oeste, os produtores de alface de Uruguaiana relatam perda de 50% da produção em função do longo período chuvoso. O superintendente de gestão da oferta da Conab, Wellington Teixeira, avalia que os impactos das enchentes se refletem na redução das negociações entre produtores rurais e comerciantes, além da menor oferta de alimentos, o que resultou no aumento de preços de verduras e legumes. Mesmo com os esforços para o restabelecimento das atividades, o número de produtores que estão acessando a SEASA está abaixo do comum, assim como o volume de comercialização. O abastecimento está mais comprometido em relação a folhosas, como alface, couve, couve-flor e rúcula. As maiores altas foram na batata, que teve valorização de 60%, a couve 49%, a alface em torno de 38%, a abobrinha 27% e o tomate de 25%. As frutas cítricas também preocupam. De acordo com a Emater, em Santa Rosa, grande parte delas apresenta frutos pequenos, além de